está trabalhando. O seu propósito é destruição. Pregar agora é necessidade. Muitos têm sede de salvação. Deixemos, pois, todos os embaraços. Temos conosco a espada da lei. Combateremos contra o inimigo. Cristo Jesus é o nosso grande rei. Como ouvirão se não há quem pregue? E de pregar é ordem de Jesus. A humanidade está perecendo sem conhecer a mensagem da cruz. Como ouvirão se não há quem pregue? E de pregar é ordem de Jesus. A humanidade está perecendo sem conhecer a mensagem da cruz. Evangelho é quem transforma o homem, é quem arranca as almas do mal. Como ouvirão se não há quem pregue? Estamos já na hora final. Jesus não quer que ninguém se perca. Ele é bom e salva o pecador. Jovens, crianças e adultos, vamos agora em nome do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? E de pregar é ordem de Jesus. A humanidade está perecendo sem conhecer a mensagem da cruz. Como ouvirão se não há quem pregue? E de pregar é ordem de Jesus. A humanidade está perecendo sem conhecer a mensagem da cruz. A humanidade está perecendo sem conhecer a mensagem da cruz. A humanidade está perecendo.